Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Vou pendurar no meu pé.